artista pode se entregar ao som que toque na hora, faz a massa balançar. Good aqui é quem vai te mostrar como se faz, curtir a festa na paz. Eu quero é mais, a pista é pra dançar, a vida é pra viver, então vem pra cá. Vem se envolver no flow da batida, no clima da rima, estilo de vida. Na casa é festa garantida, contagia seu corpo e te faz delirar, te alucina a noite toda até o sol raiar. Na responsa, todo mundo tira sua onda, sem treta, de boa, sem perder a comanda, sem dor de cabeça, sem passar vergonha. Na festa da rua, a atitude é o que conta, então chega marcando presença e não esquece, o seu nome tá na lista, vem pra pista pra tirar o estresse. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show. Me sinto em casa nas festas, quando eu tô com o microfone. No palco tem um tapete escrito Home Sweet Home. Junto com o TV, eu vou desenvolver, representar a BV. O palco vai ferver, sem essa de rebolar pra te chamar a atenção. Te hipnotizo com uma levada e um microfone na mão. Mesmice é doença, mas hip hop é o remédio. Injeção de adrenalina pra acabar com o tédio. Eu pego na mão dela e chamo ela pra pista. Ela olha pra mim, dá um sorriso e pisca. O visu da style, aí não pisa no meu Adidas. Tua voz na street é meu estilo de vida. Dance do seu jeito, faça o que der na teia. Só não faz pose de mal, um monte dos cara feia. Se envolve nesse molho que cê vai curtir. Você está entre amigos, vai se distrair. Então saia de casa com boas vibrações, pra curtir fortes emoções e conquistar corações. No clima de paz, tá todo mundo à vontade. Estilo de vida é sinônimo de musicalidade. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show. Timidez, no compasso, passo a passo, um passo de cada vez. Chegar e curtir, é nesse beat que eu sigo. Então joga a mão pro alto, se concorda comigo. Sem esquecer, a vida é pra viver, pra vencer, pra crescer, pra fazer acontecer. O som é verdadeiro, pras mini e pros maloqueiros. Repeiro aqui vai mostrando seu tempero. Brasileiro insistindo a cada fase, vivendo a cada fase, rimando a cada frase, dançando a cada base, controlando os microfones, sem dia nas techniques. Se der valor na vida, na pista você é fiel. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, na pista da vida, quem não respeita dançou. Estilo de vida na pista, fazendo seu flow, dançar e curtir também faz parte do show.